3896. Andrés 1198, ingresso de Juliette para 002. Juliette para 02, está 3198. Torre Salvador, bom dia. 140, ponte para pronto. Nível 360, da cola da 1-0, primeira curva direita. Perfil de saída da El, Leda, após voa Bridge, onde intercepta Upper Zulu 1-6. Até Bravo, até Zulu, após conforme rota do plano. O transponder é o 5115 e o controle 120.8. Tente 360, Congonhas aprovado, decolando da 1-0 com curva direita. Perfil da El, Leda Bridge, após intercepta Upper Zulu 1-6, até o Bravo, até o Zulu. 1208 e acena 5115, com 1-0, 1-5. 1-0, 1-5, correto, em para puxa, acionamento no 04. Tente no 0, 1-5. Antes da Juliette, então, 3896. 3896, ingresso Juliette para o portão 06. Ok, para o 06 do Jatan, 3896. Aliás, mantém o meu 140. 140, nem mantém. No 0, azul 4207. Torre 118-95 agora, azul. 18-95. Torre, bom dia, azul 4207, final ILS 1-0. Com a 207, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Sol 51, direito, Luiz Omar do Sono. Direito, 1219, 1265, 260. 6140, livre de decolagem, vento 100 graus, meia dúzia mais. Inicial, porta. Solo, muito. Sol, Salvador. Muito bom dia, eu vou 1260, de novo. É 1219, por favor. Solo, Salvador, muito bom dia, eu vou 1260. 1260, tá aqui em frente, importante da Juliette. Em frente, importante da Juliette, bom 260. Check-3, autorizado pouso, vento 120 graus, 8 mais. Baixa travado, 4207. 208. Controle Salvador Oxalá 61 no 40. É no 40, saída PUC, Vila. Juliette para o portão 08. Juliette para o 08, 1260. Esteja autorizado, né, Mandir? Aliás, 7722. 728, chama a torre agora, 118.95. 18.95, boa. Boa. Salve, quatro, bom dia, 5728, sinal. 5728, é após 3, checado, sinal. Tamara. O 4207, solo 55, direito 219, só. Direito 219, é. 333, livre decolar, V1, 120, grau 59. Decolagem, não. Está na baixada travada, é 5722. Saiu hoje, livre pouso, 100 graus, 22 a mais. Livre pouso, 5722. Este 33, decola 56, controle 208. Bom dia, 6333, roda Elsa de 360. 4207, ingresso Juliette para o portão 01. Juliette 01, 4207. Na escuta 07. Gente, 0107, transponder. 0107, Salvador, Gonal 015, para posicionamento, portal 4. Gonal 015, aguarde um minuto. Gente, mantém, pessoal, 015. Salvador, muito bom dia, web 5722, livro 2, chegando na alfa. Web 5722, tu táxi via Alfa Juliette para o portão 09. Alfa Juliette, portão 09, web 5722, obrigado. Sou na 0, na 5, tá livre no 04, chame táxi. Gente, livro posicionamento, na 015. Xané 1140, chama Recife agora, 12685, alterna 12545, Xané. É 12685, confirma o alternado? Alternado 12545. 55, obrigado. Controle, é o Guardião 07. Prossiga 7. Londrina agora para Salvador, finalmente, com dois a bordo. Gente, chama a torre, 11895. 11895. Guardião 07. Prossiga, Guardião 07. Tá passando agora através do Aeroclube, linha do litoral 510 para pouso em Salvador. Ok, gente, prossiga para a final do Graia, reporte Guardião 07. Passará a final 07. Só corrigindo para a torre, o antigo Aeroclube. Ok. Salvador, agora 015, Maritain. 048 a bordo. Atualmente 4 horas e 14, eu quero galhão. Atremei a bordo, galeão, 3 horas e 14. Autorizado o táxi até a ponte para da piscina 0, via Indy Alpha. Na ponte para a Gêmea Torre, 118-95. Ajuste 109. 109, Indy Alpha, todo mundo, 118-9. É, a bordo 048, bom, no 095. Salvador, boa tarde, bom dia, bom, no 738, informação em tempo. Teste 38, desce para 2019. Rio 319, no 718. Salvador, bom dia, zona 095, pode esperar dar 10, pronto? 015, está autorizado, alinhar e decolar, vento 130 graus, 109. Sim, tem decola 10, zona 015. Espera o solo. Solo controlado da Elba. Região 07, considere-se no solo aos 05, frequência livre. Prossiga, Vitor Mike Quebec. Vitor Mike, Quebec, autorizado Cairo, o nome é o PES, decolada 17, primeira curva direita, corredor Axé, transporte 0161 e controle 120.8. Correto. Chame a torre 1.95, ajuste na 0.19. O Vitor Mike, Quebec. Passar a ITAP abaixo, entendeu? Solicita passar a posição ITAP abaixo do 050. Autorizado acionamento, táxi, chama para ingresso no sede. O 05 decola 06, controle 208. 208, 05. Controle Salvador, bom dia, 095, vai passar 2.000 pés. Bom dia, 795, confirme? É 10, 15 na gol. Ok, 015, boa. Sobe 360, Valdel. 360, voa, confirme a posição? Dial, posição dial. Vó dial, vó 015. Cuidado e alinhar e decolar, mãe, Quebec. 120 graus, 102. Gol 1015, no 015. Sobe restrito 340. 340 restrito, 015. Quebec decola aos 10, controle 208. 20.8, muito grato, excelente dia para o senhor. Solido Salvador, com aquele cordial bom dia, Papa Tango e Tomás de Quebec. Controle Salvador, Papa Tango, Vitor Mike Quebec, com aquele cordial bom dia. Bom dia, Vitor Mike Quebec, caiu na escuta. Afirmativo, senhor. Possibilidade de acender para o 2500. 2500, vou direto. Afirmativo. Autorizado. Grato. Salvador, muito bom dia, o mundo 260, com informação Índia. Índia confere, tá protocolo, pegou o mundo 260. Protocolo. O 260 autorizado Recife, veio para o Whisky 58. No nível 390, decola da 10, primeira curva esquerda. Perfil de saída Puca, transição Caju. O transponde é o 5126, controle 120-208. Autorizado Recife, nível de voo 390-358. Decola da 10, curva esquerda. Saída é a Puca, transição Caju. Transponder 5126, controle 1202. Sou 1260, correto? Confirme o portão. Está no 8. Sim, chame para. Chame pronto, gol no 260. 260. No 015, chama Recife, 251. 251, 05, boa. Boa. 731. 95 agora. 295, 9738, obrigado. Torre Salvador, bom dia, gol 1738, final da 10. O 731 já pode ter chegado final 10. Confirme? A aeronave chamou, confirma 738? Afirmativa, no 738 a 3 milhas do externo. Fechou e três checados, final. Chama nada. Papapá Mike, Eco Delta, autorizado Manati, o nome é o Pés, da colada 17, curva direita, corredor Axé, o transponder 0125 e o controle 120 decimal 8. Externo, bastante secado, voo 1738. Livre pouso 738, vento 130 graus, 10 mais, pista 10. Livre pouso 10, voo 1738. Salvador. Desce para 2.000 pés, com ajuste 1.019, Goita. Voando em taxa, né? Afirmativo. Vitor Mike Quebec, chama, chama para descida, confirmando Vitor Mike Quebec. Tá bem. Bom dia, Mike Eco Delta, prossiga para o solo Salvador. Mike Eco Delta está pronto para a cópia. Autorizado Salvador, Salvador, voo local, Manati, 1.000 pés, da cola da 17, com curva à direita, corredor Axé, acione padrão 0125 e controle 120 decimal 8. Mike Eco Delta copiou o solo. Mike Eco Delta correto para acionamento e táxi minha torre 1.8.95, ajuste na 0.19. Solo 18, direito 29 solo. Direito 29, obrigado. Tem, chegou de cópia. Salvador, bom dia, bom nosso.